Ser feliz é tudo. Cada dia que amanhece é uma página em branco para que possamos escrever mais um capítulo da nossa própria história. É uma oportunidade renovada pelo Criador para que conquistemos o nosso objetivo maior, que é ser feliz. Afinal, quem não deseja ser feliz? Para dar uma pequena contribuição, anotamos algumas atitudes que vão ajudar você a encontrar sua felicidade. Aceite-se tal como você é, incondicionalmente. Você não é o tamanho da sua conta bancária, o bairro onde mora, a roupa que usa ou o tipo de trabalho que faz. Você é, como todo mundo, uma mistura extremamente complexa de capacidades e limitações. Goste daquilo que você tem. Valorizar o que se tem, em vez de lastimar-se pelo que não se tem ou não se pode ter, leva a uma felicidade maior. Compreenda que a satisfação completa não existe. Se você acha que é possível ter uma vida perfeita, viverá em eterna frustração. Altos e baixos, alegria e tristeza, entusiasmo e decepção são partes integrantes da existência. Lute sempre para melhorar e alegre-se com suas conquistas. A sua vida tem um propósito e um sentido. Você não está aqui apenas para preencher um espaço ou ser um figurante no filme de outra pessoa. O mundo seria diferente se você não existisse. Cada lugar onde você esteve e cada pessoa com quem você já falou seriam diferentes sem você. Os acontecimentos são temporários. O tempo realmente cura tudo. Nossas decepções são importantes e sérias, mas a tristeza passa e a vida nos leva por novos caminhos. Dê tempo ao tempo. Não esqueça de se divertir. Reserve todos os dias algum tempo para se divertir, rir e relaxar a mente. Seja flexível. Muitas vezes, quando queremos estar na companhia de nossos amigos e parentes, queremos que as coisas aconteçam exatamente como desejamos. Se todas as pessoas lidassem com as relações dessa maneira, ninguém se sentiria feliz. Seja seu próprio fã. Precisamos confiar em nós mesmos com força e constância. Quando sentir desânimo, reconheça-o, mas não se entregue a ele. Procure superá-lo e seguir em frente. Abra-se para novas ideias. Nunca pare de aprender e de se adaptar. O mundo está sempre mudando. Não deixe sua vida girar em torno de uma coisa só. A vida é feita de muitas facetas diferentes. A obsessão por alguma coisa nos torna incapazes de usufruir outras e nos faz perder oportunidades de beleza e alegria. Você não tem que vencer sempre. As pessoas ultracompetitivas, que precisam vencer sempre, terminam usufruindo menos as coisas. Quando perdem, ficam muito frustradas. E quando ganham, era isso que esperavam de qualquer modo. Sobretudo, não se harmonizam com o ritmo natural da vida, que é feito de ganhos e perdas. Não se concentre nas tragédias do mundo, mas em suas esperanças. Muitas coisas tristes acontecem em nosso mundo, mas em vez de concentrar-se nelas, tenha esperança no futuro. Pense em quantos avanços já houve e no potencial do mundo. Se você tiver esperança, sentirá estímulo e contribuirá para as mudanças. Se sua perspectiva for pessimista, achará que não adianta fazer nada e perderá o ânimo. Preste atenção. Você talvez tenha o que deseja. A tendência humana é sempre querer mais. Por isso, é tão importante nos darmos conta do que temos e do que conseguimos alcançar durante a vida. Essas são apenas algumas atitudes que podem ajudar você a escrever uma história diferente a partir de hoje. Foram extraídas do livro Os 100 Segredos das Pessoas Felizes e são resultado de pesquisas feitas pelo Dr. David Niven, PhD, que dá aulas na Florida Atlantic University. Por suas pesquisas, o autor recebeu prêmios da Universidade Estadual de Ohio e da Universidade de Harvard. Se você deseja realmente ser feliz, vale a pena anotar essas dicas e vivê-las. Nós estaremos torcendo por você.